assim viver é só querer. Cisco não quer mais saber. Cisco não quer mais saber. Só esquecer. Mais uma vez. Não quer mais ser assim viver é só querer. Cisco não quer mais saber. Só esquecer.